amigo, quero ver seu lar. Eu quero saber, irmão, o que todos querem de mim. Como assim, chega facinho de trama na engana pra causar o meu fim. Ou não. Só torcer por mim, Drão, vou me ajudar pra essa porra virar. Não conto com a sorte, meu time é suporte, são fortes pra saber quem quer vir sugar. Tá atrás de trama, mas só que não vai virar. Tô com os meus, tô com Deus, e sei quem quer ver eu parar. Pra não desvendar, as máscaras derrubar, bom, não tô com tempo a perder. Conversa pra quadrilha que chega já roubando a cena, causando problema e na mesa o baralho. E chama e desiste, consiste e resiste. Pra muitos é triste que acharam o contrário. Agradeço do lado, as que não peço espaço no jogo errado. Eu faço meu trabalho e luto pelo rap. O S, o valente, blante, a quadrilha no jogo segura caralho. Com a brisa sativa, minha rima nativa, fruto da sapiência. Vejo disputa de ego, prego o que se prega e eu busco fruto da essência. Bem certo que eu vou, mesmo certo onde estou, vou bem perto do gol flow. Pra contar o que eu passo, o que eu faço, o caminho que eu traço fazendo meu show, bro. Vê que esse jogo é sujo, nego, oh, muito fedor, coisa lá daqui. Vários que só te engoli, então tá bom, jeito som, solta o tom que eu assumo daqui. Eu tô virado na cafeína, pra mudar minha sina, mano, show até na Argentina. Não me perco por mina, mano, não conecto vagina. Mas que eu gosto de coisa fina, porque eu corro a bagda fácil de arrumar buceta e cocaína. Porque tem de monte, pulsa e bonte, logo das fontes pra dividir. Vários bicos de fronte, liga das pontes, vem logo um monte pra usufruir. As garas no pente querem subir, parecendo o reino das Mariga MC. Quem quer meu palpite, faz o seguinte, deixa a mamada e vai mandar sair. A4, quero ver segurar, nego. A4, cê não tem pra trocar, nego. A4, quero ver segurar, nego. Cê não tem pra trocar, nego. Quero ver segurar, nego. A4, quero ver segurar, nego. A4, cê não tem pra trocar, nego. A4, quero ver segurar, nego. Cê não tem pra trocar, nego. Quero ver segurar. A quadrilha tá formada, é só kamikaze talibã. Bonde tá pesado, carrega o meu fardo. Convoco soldados treinados pro clã. Picadilha de Don Tipan, cortando 2 kg de skunk. Punk, nós chega na disciplina com a rima no sangue. Então nem fala que cê aguenta, que eu sei que não aguenta. Cê só se arrebentar, ó, minha banca espanca essas ideias torta de que não se manca, então vê se nem tem cá. Ó, cês não queria peso, então toma no trap. Meu rap te deixa em coma, se desacredita é só ficar elona. Então meu mano, sumou soma. Bico sujo, não mete o louco, que aqui só pipoco. E cê não arruma, se assuma, bota cá. Nós não é moda, os corre é foda, a vida é louca. Quatro chica é rima rica, é rima rara. De Mike na mão, maquinada, a fita é louca. Ouça a gargalhada da submetralhadora. Blunt tá na cena, ideia de vilão. A quadrilha, o Brasil, o casulo dos monstrão. Um fraco é forte quando o outro fraco é fortalecido pelo seu progresso. Esforço não meço, preço não peço. Vivo que sou, colho aquilo que veste. Sucesso e fama não tô nos meus planos. O mundo é pequeno quando somamos. Somos que somos todos, todos somos um, todos somos um bando. Prezo a paz, quero a paz. Se procura a guerra, distância em paz. Olho por olho, dente por dente, conservo a calma com uma no pente. Levada, gingada, bombeta e voltada. Uma Glock cromada, roda na função. Língua afiada com a mente blindada, sou o Alibaba e os 40 ladrão.